Foxtrot, pista 1-0. Vento 1-0-5, a linha da cola pista 1-0, vento no 50 graus, 07 nós. A linha da cola pista 1-0, vento 1-0-5. Companhia, após o mesmo, iniciei e chame táxi, segundo 967. Após a passagem do colega, aí descia e chama para o táxi. Salvador, o Índia November Alpha solicita ascensão para 2510. Ascensão 2510, o Índia November Alpha, se eu prossegue para TGL em Feira de Santana ou apenas sobrevoo? Para TGL em Feira de Santana, o Índia November Alpha. Gente, o Índia November Alpha tem condições de confirmar o tempo total de voo? Tempo de voo total estimado de 52 minutos, Índia November Alpha. Gente, 52 minutos. Copiado, Índia November Alpha. 1 hora e 30 de voo. 1 hora e 30 de voo. Sim, o satélite e retorna para o Salvador. Copiado, o Índia November Alpha. São 3172, boa tarde, aciona a identificação, esse é nível de voo 0620, voo em TAP. Voo 2017, estou com a espera pronta. Retorno 05, decolou 06, chame o controle 1208. Controle 208, retorno 05. Voo 2017, ali mantém pista no 0. Ali mantém pista no 0, voo 2017. Controle, Netuno 05. Netuno 05, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 090, perfil Lotar. Sente para o 090, perfil da Lotar, Netuno 05. Zero no 7, livre decolagem, 1-0, vento, 1-2-0 graus, 0-6-12 de nós. Livre decolagem, voo 2-0 no 7. Salvador, boa tarde, a senhora é 3-1-4, cliente da Estação Serra. É 3-1-4 do Delchanel, sendo identificação, desça para o 070 pro Editap. 070 pro Editap. Aérea 7105, seu presente, voo direto Lotar. Seu presente, direto Lotar, Suprempo 090, Netuno 05. Prossiga. Solo chamou da 3, o Tarmac X-Ray Alpha? 08, boa tarde. 0 CA. No 967 para o táxi, 171 a bordo. Nós temos 3 horas e 50 de autonomia e alterna Campinas. E 240 após 2000, direto Leda, 2097. E com uma boa tarde a todos aí. Do 4462, desça para 2000, faz ajuste no 0 no 1, livre final e LS XAY no 0 de Salvador, reporte estabilizado. Para informação, agora vai ter tráfego, posição de 3 horas, 4 milhas e meia, a 2510, Bravo November 2 Papá, no rumo sudoeste. Seu 62 está ciente, autorizado 2000, já está com 1011, reportando estabilizado no Jardim Down. 3172, desça para 4000 pés, ajuste no 011, livre da restrição em IPAP. Para informação, deve cruzar com tráfego, está em posição de 1 hora, 13 milhas, rumo sudoeste, a 2500 pés, Bravo November 2, Papá. Obrigado, 4000 pés, então, 11. Salvador, o Azul 4065 na Ponte 9, pushback e treinamento. Autorizado, chama para o táxi. Cliente vai reportar para o táxi, 4065. Afirmo. Obrigado. Ô, Salvador. Só para o táxi. Só para o táxi, 1884 Gol. Presente, voo e Coral. Coral 2097. 3172 já está 2001, pode ser? Primeiro, nós? 3172, tráfego já ultrapassado, desça para 2011. Livre final LSXA, reporte estabilizado. Para informação, vai seguir tráfego do Azul, agora 11 milhas à sua frente. Ok, então 3172, tráfego ambiental, vamos lá. Channel 6314, livre de restrição em TAP, desça para 4000, ajuste no 0111. 4000, livre de restrição, 10011, vou chegar na 6014. E 1967 da Lu, boa tarde. 1967, contatada Ramos Ecológico, Subal 3620. Faz 2000 pés, foi direto Leda. 2000 pés, Leda, subindo para 360. 9627, gol. localizador, 4462. 4462 completa torre 118, decimal 95. Torre 1895. Obrigado, boa tarde, bom dia. Realmente é um bom pouso. Obrigado. Gol 2017, confere abaixo para transferência de comunicações. Esqueci de informar, transporte de órgãos. Aguarde então, nós vamos passar a informação para o centro. Obrigado. Tanque 117 a bordo, autonomia de 4 horas e 15 minutos e o alternado é Ribeirão Preto. E muito boa tarde, Azul 44622, passando o externo, baixo e travado, ILS xadrez da pista 1-0. Azul 4462, tráfego avistado, livre por pista 1-0, ventuna 30 graus, meia dúzia de nós, QNH 1-0, 1-1. Com 1011, livre pouso na 1-0, Azul 4462. Alfa, é o ponto de espera quando pronto, 2895. Obrigado, senhor, tenha um bom dia. 4065. Linha Brava, prossiga. E confirme, está na RIMAR? Gerente, informa o setor do voo local. Então, dia bravo, aguarde para a cópia. Estilo Quebec Serra, livre descida, frequência livre da presente, não temos tráfego de conhecimento e controle no setor. C5241. 5241, prossiga. Gente da Serra, instrução de tráfego para a vitória da conquista. Saída prevista para a transição LF, número 2 para a cópia. 15241. Um. 884, autorizado agora, chama para o táxi. Pode puxar agora o 884, senhor? Afirma, agora autorizado, no portão 62 e chama para o táxi. Para o táxi, zona 884. Paulo Salvador, no Chanel 6327, paciente da Sierra, autorização, Elielson. 6327, saída prevista da El Transição Coral, aguarde cópia. Guardando cópia, da El Coral. Confirma o nível pretendido, 6327. 1-80. 6327. Tango de Bravo, pronto para cópia. 072 da TAM completa final torre 1-18-95. 18-95 deu uma, boa tarde. Igualmente, bom pouso. Obrigado. 6314, 6314, 4. Para 2011, livre final, ele é secreto de Estado Zero de Salvador, reposto estabilizado. 2011, autorizado, que parece que está na. Uma... Alô? Espera, pista no zero, pronto. Alô, 4065, mantém em ponto espera, pista no zero. Vai manter, 4065. 3171, continue a aproximação. 3172, continue a aproximação. Reporte quando baixar travado. QNH 1019. Tá, você travou 611, 3172 já tá em LFC 10. Tá, 3172, tráfego avistado, livre pouso, pistão 10, ventuna 30 graus, meia dúzia de nós. Repouso pista 10, 3172. Para táxi 1884 da Gol, está com 102 a bordo, 2 e 1, Salvador. 2102 a bordo, altímetro no 09, táxi via Índia, Alfa no Ponte Espera Torre 1, noite, decimal 95, bom voo. Já Alfa 295, obrigado, vou posta. Bom dia, é, boa tarde, senhor, até a, será, daqui a pouco aí à noite. 1884 agora. 241, pronto para cópia? Pronto para copiar. Autorizado conquista, nível 200, saída arbor, transição é essa. Decola da 10 curva direita, controle 120 decima 8, aciona 5133, coteja. Autorizado 200, arbor, elefa, curva direita da pós decolagem da 10, o controle 1208, transponde 5133. Cotejamento correto, chama para prospeccionamento. Chama para prospeccionamento. Frequência, vamos lá, 67. Frequências do Centro Recife, 125-10, alternando 133, decimal 95, 95. Ok, 25, 133, 95, obrigado. Azul 4462, observe o Boeing da Gol saindo do pátio, segue via Juliette, para através do portão 612 e após segue viatura Falomi, portão 9. Bem, tiver via Juliette, seguindo o Falomi, através do 612 para 9, 4462. Para do solo, tá unha brava. Romeu Tango de Bravo, decolado aos 2-0. Mantenha-se afastado da final pista 1-0 e chame controle em 1-2-0, decimal 8. Afastado ao 0, chamará controle 2-0-8, tá minha praça. Ponto 5. Gente, saída prevista a bordo, transição é essa, aguarde para a cópia. Aqueles que estão posição é 7. Gente, posição 7, aguarde para a cópia, 6321. Salvador, o 4065. Azul 4065, ali mantém cabeceiro no zero. Ali mantém, 4065. Para 3172, fala aos 21, libere primeira direita, chama só 121, decimal 9. 219 à direita, obrigado, boa tarde. 3172. Mantenha sob condições visuais, 500 pés na proa do, da Cidade Nova. Vai manter as condições visuais do Tango de Bravo. O Tango de Bravo, correção na proa da Cidade Baixa. Cidade Baixa, forçaria de gentileza, por gentileza, se possível, eu vou nessa proa aqui até a próxima externa, depois conseguirá para o... para a Fonte Nova, senhor. Gente, autorizado, Tango de Bravo. Tango de Bravo, na proa permanente. O Tango Índia Bravo informa o tráfego 11 horas, 4 milhas, rumo o posto na final do procedimento ILS X-Ray, cruzando 2 mil pés para aproximação. Na visual com o tráfego, o Tango Índia Bravo, senhor. Gente, Oceania 6314, chame a torre em 1 no 8.95. 1895, boa tarde, Oceania 6314. Quatro mil pés, que é legal no 011. 4 mil pés com 1-0-1-1-0-9-7. Estou quase, continua a aproximação, aguardando o pista livre, quem é legal no 0-1-1. 6-3-1-4. 327, autorizado Ilhéus, nível 240, saída da EL, transição coral. Decola da 10, curva direita, controle 120, decimal 8, aerovia Golf 677, aciona 5143, coteja. Copiou, Tango de Abraço. Que legal, 10-1-1, Tango de Abraço. 10, agora só teve uma mudancinha aqui, vou conseguir parar o Maitá, primeiro lá na Vale da Ribeira, depois conseguirá para o Centro Histórico. Quente, então mídia brava. 6-3-2-7. Protejamento correto, chama para prospeccionamento. Chama na 6-3-2-7. Chama na 6-3-2-1, pronto para cópia? Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Bora para a cópia, 6-3-2-1. 6-3-2-1. 21 autorizado Brasília, nível 320, via Pesolo 17, saída Arbor, transição Elefa. Decola da 10 curva direita, controle 120 decimal 8, aciona 51, 51, coteja. Bom, 51 no transponder, autorizado 320 para Brasília, Pesolo 17, Arbor Elefa, decola da 10 com curva direita, controle 120 decimal 8, Oceaner 6321 na posição número 7. Cotejamento correto, chama para pushback, acionamento. Botará, 6321. Boa tarde, Papa Serra. Boa tarde, Eco Papa Serra, prossiga. Autorização ainda, 7200. Boa tarde, Serra. Sente, decola da 17. Sente, aguarde cópia. Vá. Guilherme é 314, solo 24. Libere primeiro direito, chame solo em 121, decimal 9. 21, decimal 9, eu chamei a 6314. Cópia. Eco Papa Serra, autorizado IRC, nível 200, saída Momo após DCT. Decola da 17, curva esquerda, controle 120, decimal 8, aciona 5073, coteja. Cotejamento correto, informa pessoas a bordo. 62 a bordo, para 62 a bordo, altímetro no 091, para acionamento, chame torre 18, decimal 95, bom voo. Obrigado. Para pushback, acionamento 6327, está o Xará na posição 1. Autorizado já para o táxi. Salve Salvador, boa tarde, Oceaner 6314, livro. Boa tarde, 6314, táxi via Alfa, mantém posição antes da Juliette. Alfa, manterá a posição antes da Juliette, 6314. Voo 1884, decolado aos 26, chame controle em 120, decimal 8. 08, boa tarde, 884. Controle Salvador, nosso boa tarde. Gol 1884, meu irmão. Gol 1884, contato radar na decolagem, sua para nível 230, saída PUCA. 230 na PUCA, o 1884 da Gol. Controle Salvador, boa tarde, Capatão Juliette, temos uma informação, é a Sierra. Capatão Juliette, Tango Zulu, controle Salvador, 63 milhas sudoeste do VR Salvador. Foi na proa de Mari no ponto e reporte no ponto de ar de descida. Autoriza voar SAP? Não. 327, estimado para início do pushback. Certo, vai voar SAP e descendo ao 050, direto ao Lula. Para o 6321. O 6327 no portão 1, está na escuta do solo. Adeu, 35241 para pushback e acionamento. Autoridade, chama para o táxi. 5241, 3 0 3 10. 6327, tá o Chané? 6327, mantém a posição, aguarde autorização para início pushback. Positivo, já está aqui pronto, ah, estava pronto, né? Mas não há operador de finger aqui, tá como contactar um, por gentileza? Positivo, aguarde autorização para pushback. Então, em função disso, vai aguardar a autorização para pushback, 6327. 6314, táxi via Juliette, portão número 3. Eco, Papa Serra. 3. Juliette, portão número 3, 6314. O 097 vai atingir o 4000. 1097 desce para 2000 pés, QNH 1011, autorizado a final do procedimento ILS X-ray, reporte estabilizado. 2001, autorizado X-ray, reportará. 70, via Perro Zulu 10, saída pouca, transição Zimpar. Decola 10 por via esquerda, controle 120 decimal 8, aciona 5165, coteja. Autorizado Campina Grande, 370, preservou 10, Pucca de Par, 510 com por via esquerda, controle 208, transporte 565, gol 1966. Cotejamento correto, chama para pushback sonamento. Chamará, obrigado. Atingir no liberal para manter a 2500 pés. Frequência livre, está presente. Certo, na ótica, pronto. Papapá, Eco, Papa Serra, autorizado ingresso, pistão no 7, reporte com delineado pronto para decolagem. Papa Serra. Chame Centro Recife, frequência 125, decimal 1, terno 13395. Então, a aeronave já soltou o trator, vai iniciar o táxi passando a retaguarda. Estimamos mais 3 minutos. Gente, guardando 6327. Solo Salvador, trip 5241, está com 49 a bordo, 4 horas 20 de autonomia, alterna Salvador. Confirma PLB? 49. 49 a bordo, altímetro 10 no 1, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera torre 198, decimal 95, bom voo. Calibre táxi, ponto de espera 109, 900, 895.